is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Semua yang di sana mari merapat ke party. Jangan aku jangan ribut, mending semua menari. Karena elektrik hadir dan akan selalu menemani. Agar semua menari dan bergoyang. Sampai jumpa bagi di area. Make some noise. This is LX Revolution. LX, okay, let's go. Batarang, remember. Bucu Reza Everybody for William Batarang William Batarang. Dang.